E aí, pessoas, aqui é o Jorge Augusto e vamos nessa! Tá bom, né? E aí, galera, aqui é o Zé e 2015 e 2016, a única diferença é um número. Olha, praticamente Tá nada isso aí. Fala, galera, e 2015 foi um ano nostálgico, né? Pra quem queria voltar a assistir algumas coisas, foi o ano certo. Por aí. E o Álvaro esqueceu de falar pra você. Não, eu falei. Ah, falou, preciso. Não. Ah, é o Álvaro. Deixa pra lá. Sou eu. Ai, ai, ai. E aí, otakus, otomes e similares, estamos aí com o nosso último cast do ano, episódio 22. Se você está acostumado com retrospectiva da nossa loura patinada das emissoras abertas aí, é só levar a nossa retrospectiva 2015. Retrospectiva da patinada, né? Quem? Que loura patinada é essa que você tá falando? Porra. Hã? Globo, porra. Platinada? É, você nunca viu o símbolo deles, porra? Entendi loira platinada. Eu também entendi loira platinada. Não, mas foi o que eu disse, realmente. Era pra não dizer, mas agora eu já disse. É uma loira da Globo? Zé não sabe lidar com metáforas. Eu tô praticamente o Drax aqui, velho. Tô vendo. É que eu também. Não, duro que nós dois ficamos meio tipo. Enfim. É, agora a gente vai ter aí um episódio pra falar de tudo que aconteceu sobre 2015. E não, não vamos ter tragédia. Começando aí. Depende. Começando aí pelo fato aí, como foi a entrada do Álvaro. Esse ano foi o ano das voltas, não? Foi o ano nostálgico. Um ano com um sentimento de velho. O ano que... Pode dizer aí, Zé. Foi o ano do reboot esse ano. Também, né? Também. Temos aí temos aí alguns animes que podem nos dizer disso, né? Dragon Ball Super. Obrigado, Toriyama, mais uma vez citando Dragon Ball aí no nosso podcast. Pô, legal que esse ano teve filme, né, do Dragon Ball. Teve o Fukasa. Falta de um, dois, né? Teve dois? O Renascimento de Frieza. Sim, e o outro foi do ano passado. Ah, tá, foi do ano passado, então esquece. Põe o barulhinho. É, vem por aí. Temos aí a chegada do Digimon Tri, muito aguardado, que chegou aí no mês passado, só 4 episódios até agora. Que foi legal pra caramba também, né? E o Álvaro Pira. É, os 4 episódios foram bem legais, cara. Eu só não gostei muito da arte. É, mas isso eu já falei quando a gente fez o cast de indicação, tipo, era o que tava me incomodando. Não, mas eu achei legal, paca, meu. Eu não curti a arte deles também, eu achei que ficou muito esquisito. Podia ter pegado eu não cheguei a ver os novos, eu não sei se tem alguma coisa a ver a arte cara, e tal. Ah, cara, na boa, eu curti a arte de Montri, cara, por mais que... E que fuja um pouco da simetria da série antiga, eu gostei pra caramba. Mas dinâmico, velho. A arte não tem nada a ver, a história ficou muito legal. Ficou mesmo. Aí a gente tem aí Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Ouro. Soul of Gold. Que eu não assisti nada, mas dizem que foi legal pra caramba. Ah, foi muito foda, velho. Assisti os 3 episódios até agora. Não, tá, foi bem legal mesmo, cara. E não sei se vai. Acho que não vai ter mais continuação também. Já tem porquê ter. Já acabou. É, porque é só um spin-off, né, velho? É, não tem nem porquê ter mais continuação. Mas seria legal continuar vendo os Cavaleiros de Ouro. Vão fazer falta. Porra, mas o que vocês acharam dessas armaduras divinas de ouro, hein, velho? Sério, que foda. Você quer que eu diga sinceramente ou você quer que eu diga pra agradar? Seja sincero, eu acho que um saco de maneira a dizer foi foda quando a gente não, acha. Não, assim, foi foda, mas eu acho que eles só fizeram isso pra vender boneco. Eu ia falar exatamente isso. Mas me fala uma coisa que não fica tá, pobre. Fotobook é lá, ficou rica. Não. É que assim, é que ficou umas coisas muito carnavalescas, sendo que não, eu acho que não precisava ser daquele jeito. Qualquer armadura das novas dá pra desfilar em carnaval. Dá sossegado. Eu achei que ficou legal. Só que as armaduras de ouro, elas já eram legais. Não precisava mudar. Cara, aí eu curti pra caramba. Não, teve umas que ficaram bem legais. É que ficou muito carnavalesco mesmo, cara. E outra, o Soul of Gold, ele trouxe personagens que nem foram utilizados direito na saga clássica. Sim. Ah, e por falar não só do Soul of Gold também, o Sensei Omega também terminou esse ano. Não foi lá aquelas coisas, mas foi legal. O Sensei Omega, até onde eu tive o comentário do pessoal, porque eu ainda não assisti, pretendo, mas não assisti ainda. É, que foi um belíssimo meh. Então, cara. 3, né? Então, até eu daria, se for pra fazer uma nota assim, eu daria 5, porque ele traz a história, ele traz como continuação, né? Ele, como continuação, ele se mantém. O problema é que a história é muito fraca. É. A história é muito bleh. Eu não daria nota porque eu não assisti ainda, então não tenho o que comentar. Mantenho as minhas impressões pra mim por enquanto. E os lives do Attack on Titans, Shingeki no Kyojin. Aliás, né? A gente teve aí o episódio falando da primeira parte desse live action do Shingeki no Kyojin, né? O episódio número 12. Isso foi um cast bem divertido de gravar, que a gente deu muita risada. Foi bem legal mesmo. E temos algumas novidades que fizeram barulho, né? Como, por exemplo, Overlord, né? Porque eu curti pra caramba e assisti até o final. São só 13 episódios. Aí, tipo, o pessoal na internet sempre tava falando aí: ah, quer saber mais de Overlord? Vai ler a Light Novel. Tem outro que lançou esse ano também, que foi aquele One Punch Man, o anime. E esse daí ficou um sucesso estrondoso, mano. Eu acho que foi um anime de 2015 de maior sucesso, cara. Exato. Meu, em breve, num Animesphere mais próximo de você. Vamos esperar só terminar essa temporada dele, né? Que tá lançando ainda, né? É, ele tá lançando ainda. Foi o quê? 12 episódios. E, pra variar, né? Tem que ter um nome de peso por trás de um anime desse, né? Madhouse. Muitos outros animes aí que são de novidade... Esse ano a gente teve muita coisa e a gente teve falta de tempo de assistir. Exatamente. Outro anime que a gente teve de volta, Gundam. Gundam também teve volta. Gundam eu parei nos anos 90. Ele teve 25 episódios. Lançado pela Sunrise. Né, esse ano. Oi? O fim de Naruto, né? Sim, marcado. O Jorge assistiu? Ah, eu li bastante, né? E, o final, ele. O Naruto só se torna Hokage no epílogo, velho. Sim. E abriu o caminho pra lançar o anime do filho dele, né? Que vai ser. Parece que ano que vem já vai lançar o Boruto. É, mas isso não foi confirmado. O Kishimoto não confirmou nada sobre isso. Eles só fizeram um spin-off onde eles mostraram um pouco das aventuras do Boruto e da Sarada, que é filha do Sasuke e da Sakura. Naruto, pra mim, eu cheguei no mesmo... Eu desisti no meio do caminho porque tava muito grande. Você acha um anime muito grande? Temos aí One Piece, pô. Não. Então, é que, tipo, eu cheguei num... Eu terminei toda a fase clássica do Naruto quando eu tava assistindo. A fase clássica de Naruto dá por volta de uns 270, 280 episódios. Sim. Aí pro Shippuden eu não tive coragem de começar a assistir porque já tava muito grande. Mano, mas o Shippuden é muito foda, velho. As batalhas ficaram muito mais elaboradas. Falam que é muito bom mesmo, mas eu não tinha. Foi na mesma coisa do Bleach que eu parei no meio do caminho. O Bleach, o Kubo perdeu muito a mão. O Bleach falam pra mim que teve muito filler, então eu parei de ver também. É que assim, o Kubo, ele fazia o mangá muito lento e o anime saía muito rápido, então acabou alcançando facinho. Por isso que veio tanto filler. É, um dia a gente grava um falando sobre ele e eu volto a assistir. É. Enfim, de resto a gente segue agora pra nossa retrospectiva do anime Spare. Começando aí os primeiros episódios, onde a gente detalhou bastante alguns animes, né? O aí, nosso mais citado, né? Nosso grande Toriyama, que foi aí. A estreia, nosso precursor. tirou nossa virgindade. Diga isso por você, cara. Diga isso por você, velho. Ah, oh, meu Deus. Quem dera. E aí, digamos aí, da primeira mixtape pra frente, a gente começou a fazer temas mais aleatórios. A gente começou a pegar uma fórmula nossa, né, cara? A gente tem que... E ainda estamos aperfeiçoando. Tem muita coisa pra mudar. E eu diria que o episódio 10 foi o que eu mais fiquei louco. Obviamente, né? Fairy Tail. É, foi o que você ficou solto. E o... Alucinado, né? Foi o cast que o Zé mais ficou de orelha. É, que eu também. Não, você ainda deu uma comentada aqui, uma comentada ali. O Zé nem isso. Eu cheguei a assistir alguma coisinha de Fairy Tail. Eu até curti, depois nunca mais voltei a ver também. Eu assisti episódio, eu não gostei muito não, gente. Eu brinco bastante com você, Jorge, mas é sério mesmo. Não, não, sabe, beleza, tudo. Até aí eu entendo que você não tenha gostado, mas toda vez você vem me alfineta, velho. É que é legal. Essa parte que é legal. É legal porque você fica nervoso. Tá bom. Mas enfim. É igual aquele meme lá, é legal porque ele é gordo, tá ligado? A gente teve aí dois versos, né? E eu perdi os dois. Claro. E a gente tem que marcar essa final aí, né? Tá atrasado já, hein? Tá atrasado. Já era pra ter saído isso já. Já teve aí três mixtapes. A última foi músicas de Tokusatsu. Que esse aí eu tô deixando no meu celular pra escutar toda hora. Temos aí alguns filmes, principalmente dois aí do Estúdio Ghibli, que eu gostei pra caramba de gravar cada um deles. Estúdio é engraçado Ghibli, porque né? A gente tem dois filmes, né? Live action. Sim. Dois desenhos. Ghibli. É. Não, e aí a gente tá devendo mais outros filmes, né? A gente tem mais live action porque a gente fez do Samurai X, a gente falou dos três filmes. Sim. A gente só comentou, né? A gente não fez um cast sobre os live actions. É que a gente falou deles quando a gente foi gravar sobre o Samurai 3. X, né? Aí a gente acabou comentando sobre eles, mas a gente praticamente destrinchou os três filmes ali também, então... É, porque não tinha muita coisa. Né? A gente fez o sobre o Renascimento de Frieza também. Sim, o Renascimento de Frieza, episódio 7. Que é o episódio que eu mais gosto até agora, que ali a gente, os três estão soltos pra caralho. Pô, foi legal. Pô, eu lembro que eu fui assistir o filme com o Jorge, mano. Exato, vamos assistir os filmes aí. De mão dada. Ah, que lindo. Como foi pra vocês? Agora eu tô com vergonha. E as entrevistas, né? Exatamente isso. As quatro cego e o Chupa, né? Episódios respectivamente 14 e 17. Zé, para de beber. Cara, é que tu sabe o que aconteceu? Eu vou falar pro pessoal que eles não estão vendo isso aí. A gente tava gravando antes desse episódio, a gente tava gravando uma leitura de mesa aqui, e o Álvaro vai e me manda uma foto de um X-Bacon sensacional. Toda hora que eu olho aqui pra conversa, tá essa foto desse X-Bacon. Pois é, eu tive que dar um pito no Álvaro porque ele tava fazendo barulhos nesse podcast, velho. Eu sou o editor dessa bagaça, o negócio ia ficar ruim, mano. Olha aí eu causando. E aí temos o episódio da semana passada. Eu digo semana passada porque hoje é dia 19, né? A gente ainda vai lançar o episódio número 21. Isso. E o episódio que mais o Zé ficou louco, de Knights of Sidonia. Pô, mas ficou legal, gente. Fala aí. Ficou legal. Esse sim foi um grande achado esse ano, que valeu a pena ter assistido. Pois é, se o Zé não tivesse assistido Knights of Sidonia, Eu duvido que ele teria ficado atmosfera. E eu duvido muito que a gente teria assistido, porque ia passar reto. Ah, sim. Eu sempre via na... Eu não ia ter nem entrado no Anime Sphere, porque eu tava há muito tempo sem ouvir sem assistir anime. Ouvi também, né? Ah, ouvi, eu nunca ouvi, né, na verdade. Enfim, e aí, o último episódio nosso aí, que vai ser lançado agora no próximo domingo, e que vocês vão ouvir isso daqui muito depois, o episódio que o Álvaro ficou mais doido também, Cavaleiros do Zodíaco. Opa, tava... Esse eu não tava tão solto, porque o Andrei tava mais. É, Andrei, nosso parceiro dos dudes aí. Mano, foi bem louco gravar esse episódio. Foi sim, foi divertido, cara. Esse ainda vai ter mais vezes, que a gente tem mais 3 partes aí pra falar, 3, 4, a gente tem muita coisa pra falar de Cavaleiros. Vocês foram até que parte nesse cast aí? Até o final das 12 casas. Exato, só a primeira parte do santuário. Só porque eu queria gravar das Casas de Ouro. Vocês iam ter gravado só do torneio lá e... Ah, mas vai gravar o quê? 15 minutos de cast, pô? É, aquilo lá você fala rapidinho. Ou você queria que a gente falasse desde o começo da Guerra Galáctica, aí passar por todos, falar sobre os Cavaleiros Negros, falar sobre... Cavaleiro de Prata. Provavelmente ele queria que a gente falasse do episódio zero do Cavaleiros. Cara, a saga de Prata é muito chata. E lotada de filler, pra ser mais... É, também. Mano, e aquele cavaleiro de camaleão? Como que é o nome? Não é cavaleiro, é Amazona. Júnior de Camaleão. Companheiro de treinamento do Shun. Não, mano, não é esse. Então. Não, você tá confundindo com o Misty de Lagarto. Isso, velho. É, que é o... Parece o Afrodite de Peixes. É bem discípulo mesmo. Acho que era mais do que discípulo, viu, cara? Né? Tão gay quanto, mas beleza. Mas enfim. É, mas então, vai ter mais dos Cavaleiros pra quem gosta. É, e também, assim, todos os episódios que tiveram partes 1, com toda certeza vai ser só as partes 2. Cavaleiros, parte 3, 4, 5. Esse ano a gente vai ter mais tempo pra se organizar melhor, né? Esse ano que tá entrando aí. A gente acha vai ter bem mais cast esse ano, a gente vai conseguir. Porque a gente começou a fazer o lançamento de 10 em 10 dias, se eu não me engano, foi a partir de qual episódio, gente? Eu não lembro. Sinceramente, eu também não lembro. Eu sei que foi no começo de outubro. É. Mas aí a gente agora começa a falar do que a gente tá esperando em 2016, hein, gente? Eu tô esperando a continuação do Digimon Trick, eu quero ver logo que vai continuar. Eu também quero ver a continuação do Digimon Trick. Eu queria que lançasse a terceira temporada do Knights of Sidonia, mas eu acho que não lança, não. Será que não sai ano que vem? Acho que não. Difícil. Porque a primeira, acho que é de 2012, assim. Aí a outra lançou esse ano. Exato. Esse ano, eu espero que eu volte a assistir mais anime com mais frequência, não só pra gravar, na verdade. Eu quero ter tempo, né, de... É. Não, então, é que esse ano eu vou estar, digamos que mais sossegado, porque meu curso acabou, né? Então, vamos ver o que esse ano aguarda. É, e muito do que a gente. Muito do que eu pesquisei aqui pra Knights of Sidonia, por exemplo, é que o fim do mangá já tá perto, né? Então, logo. Vai rolar mais algumas séries que vão ser alguns spin-offs. É, vamos ver se sair uns spin-offs do mesmo nível. Ah, provavelmente vão ser lançados na Netflix também. Tem filme vindo ano que vem também, não tem? Sim, tem vários filmes vindo pro ano que vem. O ano que vem é um monte de apostas. Logo a gente vai ter aí um episódio que vai falar aí sobre as impressões do primeiro semestre do ano de 2016. É, ano que vem a gente vai ter novo Dragon Ball, né? Vai ter um novo filme do Dragon Ball. Acho que vai ser do Vegeta, não é? Não, o Dragon Ball Super, até onde eu pude ficar sabendo, vai ter a saga do Champa. A saga do Champa. O Champa é um novo personagem. Ele... Lembra que vocês viram nas aberturas do Dragon Ball Super aquela versão do Bills, só que é gordo? Sei. Esse é o Champa. Ah. Vai ter o torneio, né, do Bills? Sim, não. Vai ter o torneio inter, intergaláctico. Champa, ele é deus da destruição do universo, universo 7. Enquanto que o Bills é o deus da destruição do universo 6. Que é onde o Goku e sua trupe tá aí. E o Thanos é o deus da destruição do universo 616. Não estamos falando de Marvel, por favor. Tudo bem, então vamos para a Terra 2. E também não estamos falando de DC, mas beleza. Aí seria quem? O... o Darkseid, né? É. Pela madrugada. Mas, ô Jorge... aproveitando o ensejo. Ai, lá vem, quer ver, ó. Eu já tô esperando uma daquelas trollagem épica, vamos lá. Não é trollagem não. A gente pode, devia falar também sobre os planos da Animesphere. Ah, sim. Das mudanças que vem pra 2016. É, primeiro de tudo, a primeira mudança, as duas primeiras mudanças já vieram pra compor. Que foi o fato do Animesphere não ser mais a cada 15 dias, e sim a cada 10. Ou seja, pelo menos 3 a 4 episódios por mês pra vocês. É isso. E também o fato de não ser mais só anime, não ser só mangá, você agrupar a cultura japonesa e pop como um todo. É, a gente ainda vai sim continuar mantendo com foco maior em cima da cultura japonesa mesmo. A gente vai ser, a gente sempre vai levar mais pro lado, né? Pro lado japa. Exatamente. Ô, falar em japa, a gente tem que gravar com algum japa, porque até agora a gente não fez isso. É, vamos chamar a Hatai pra gravar a segunda parte de Cavaleiros. É japa. Porra, Álvaro. Que merda. Love of my life. Don't ué, a Hatai é nosso ouvinte. É japa. Ah, que não? Não tem problema. Já basta a Karina aí. É, se nessa zoeira, então você tá fudido, né, Álvaro? Eu? Por quê? Se seguir nessa analogia de a Hatai ficar pra mim, a Karine ficar pro Zé, quem vai ficar pra você? Sei lá, eu tô de boa. Vai fazer, né? É, mas pra mim... Eu tô tranquilo. Eu tô suave. Eu tô bem sussa. Agora, quanto ao Zé, só o tempo dirá cenas nos próximos capítulos. Não, mas então, será que a gente vai ter um cast em 2015? 2015 não. Em 2015, com toda certeza, esse é o último. A gente vai ter um cast em 2016 sobre Batman vs Superman? Pode ser. Ei. Será que pode a gente vai ser. Ter um sobre Guerra Civil? Só pode tirar. Ser. Será que a gente vai ter sobre música? Música, pode com toda ser. Certeza. Música a gente vai ter. Vários aí dos mixtapes. Sim. Então, cara, 2016 promete. 2016 vai ter muita coisa pra falar. E olha que vai ter muita coisa pra falar mesmo. Cultura Pop 2016 vai ser um ano recheado de coisa, cara. Vai mesmo. E eu quero um dos primeiros casts a falar aí em 2016. Provavelmente vai ser o cast do número que o Álvaro adora. Foi? Número 24. Eu vou nem falar nada. E assim, eu quero falar sobre o filme do episódio 7 de Star Wars. Opa! Eita, rapaz! Eita! Vamos logo. A gente podia assim, Zé, Álvaro, vocês que não assistiram ainda, façam um favor. Até lá tem tempo pra ver, né? Tem bastante tempo. Eu me comprometo, eu só não vou falar certinho quando que eu vou ver, porque senão eu dato esse cast. Mas a gente... Não, mas eu já datei, caralho. Tá bom, então eu vou ver amanhã. Mas tudo bem. Vou ver amanhã. Quando você estiver ouvindo esse cast, eu tô assistindo. Lembrando que esse cast vai sair, é o último do ano, então. Vai sair bastante virada. Então eu vou datar de vez. Amanhã, dia 20 de dezembro, estarei indo assistir o Star Wars Episódio 7. Enquanto você estará ouvindo o nosso episódio sobre Cavaleiros do Zodíaco, o Álvaro vai estar no cinema assistindo Star Wars. É, gozando pelos olhos. Eu também chorei, velho. Nossa, velho. Ai, ai. Esperando essa porra há quase 10 anos. Oh. É, a cada parte foda que aparecia no filme, o pessoal aplaudia. Deixa eu falar outra coisa. Teremos cast sobre jogos em 2016? Por que não? A gente não teve até agora. Será que vem em 2016? A gente teve um mais ou menos de jogos, que eu não sei se não vai sair ainda, que é um mixtape, que vai ser, já adiantando também, só sobre músicas de jogos. É, mas aí já não é mais 2015, né? Já vai ser 2016. Pô. Vai ser o nosso episódio número 23, isso aí. Tá chegando já, hein? Vai ser o primeiro do ano? Vai ser o primeiro do ano. Aí sim. Rapaz, o ano tá acabando. Só agora que você se deu conta, Capitão? Não, eu já me dei conta no começo do ano, que ele tava passando muito rápido. É. E aí, no final do ano, quem sabe a gente não faça uma cobertura melhor da próxima Comic Con Experience? Ah, na próxima Comic Con eu garanto que eu vou. Ah, eu não garanto que eu vou não, porque eu não gosto de aglomeração. Mas não tava aglomeração não, criatura. Tava legal, tava bom de andar, não parecia nenhum evento. Outra coisa que eu tô lembrando, 2016 a gente ia fazer um ano de Animesphere. Pois é, cara. Em abril é que a gente tá fazendo um ano. A gente podia fazer um eventinho, né, de comemoração, né? Podia. Um eventinho, chamar a galera. É, comer um negócio. Sim. Comer uma coisinha. Na casa do Jorge. Hã? Churrascão no Jorge. Churrascão na laje do Jorge. Você consegue vir, né? Oi? Você consegue vir? Posso tentar. Aí, sim. Ó. Posso tentar, eu vejo com o Tomate ou com o Fel que a gente dá um pulo aí. Demorou aí, ó. Suave. Acho que a gente faz um encontro lá na Liberdade. É isso. É igual a gente fez, né? É. Tem lugar melhor pra fazer um evento na Atmosfera. É, o pessoal que não é de São Paulo já vai se organizando, quem tiver a fim de vir. Exato. Sim, quem que não é de São Paulo? Quem escuta mais a gente? Bom, do pessoal do lado do grupo, acho que é pouca gente, né? É? A maioria tem o pessoal daí. Lá de cima lá, não tem? Acho que. O pessoal lá de cima. É, tá, se eu não me engano, o único lá do grupo que. O Fernando, né? Ah, não, não. É, tem o Fernando, que é lá do Nordeste. O tem Marcos é do Álvaro, que é do Sul. E tem o Andrei, que é do Rio, lá de Petrópolis. Eu sou do Norte, filho. Norte. Do Norte do Paraná, né? Eu sou do Norte do Paraná. Cara, é que, assim, tipo assim, sendo bem sincero, aqui é praticamente o estado de São Paulo, porque é o primeiro estado do Paraná que faz divisa com São Paulo. Então... Primeira cidade do Paraná que... É, foi a primeira cidade do Paraná que faz divisa com São Paulo, então aqui é praticamente o estado paulista. É bom que fica pertinho, paga... É, é sim. Será que em 2016 a gente tem impeachment, velho? Ah, sei lá, hein. a gente já tá entrando numa tempestade nebulosa. É. Mamilos! Mamilos! O que vocês esperam? É verdade, vamos entrar aí. O que vocês esperam que vai acontecer ano que vem? Vamos fazer umas apostas. Vamos fazer um bolão, ó. Quem acertar mais ganha, sei lá. Escolhe um tema pro um cast. Não. Meu Deus! Não, vamos fazer isso. Escolher um tema pro cast? Fairy Tail Parte 2, pronto. Ah, mas não, isso aí não. Já vai ter. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou desafiar o Jorge. Ai, meu Deus. Eita. A gente vai fazer as nossas apostas. Quem acertar mais, o outro vai ter que gravar um vídeo falando bem... Quer dizer, falando mal sobre anime que gosta. falando os pontos ruins. Por exemplo, se o Jorge perder, ele vai ter que falar mal, falar todos os pontos ruins do... Fair Tail. Aquela porcaria lá que ele assiste lá, Fair Tail. É, nossa, mas se você perdeu, eu quero ver você falando os pontos ruins de Knights of Sidonia, velho. Olha, e tem muitos pontos negativos pra falar. Não, mas aí é o seguinte, quem vai fazer a lista vai ser quem ganhou. E okay, a pessoa vai ter que falar. Okay. Demorou então, vamos lá então. É? Eu só quero ver como isso vai ser. Deixa eu ver então, ó. Ano que vem, então. O primeiro, será que a gente vai ter impeachment ainda? Não, eu acho que não. Acho que não. Eu acho que vai dar muito trabalho. Vai ter Olimpíada aqui, né? É. O Brasil vai sair perdendo, pra variar. É. Cara, na boa, mais uma vez vão perder um tantão de água, né? Cara, não sei, porque... Como é que fica? Pelo menos aqui... Esse ano, esse mês, principalmente esses últimos meses aí, tá chovendo praticamente todo dia, cara. E ninguém mais falou das represas. Né? E ninguém mais falou que tá faltando água. Como é que tá a situação aí, vocês que são de São Paulo? Cara, não tá mais nada, eu não consigo. Nunca, então, não tá faltando mais nada, né, pelo jeito. Eu acho que não vai dar nada de água, não. É, acho que a crise da água vai voltar ao normal já. Não é tão simples assim. Negócio... O dólar termina o ano em 5 reais. Ah, será? Já tá quanto já? 4. Nossa senhora. Ó, eu tô vendo aqui, conforme os níveis das represas, Cantareira tá com cerca de 15%, Alto Tietê com cerca de 13%, Guarapiranga com mais de quase 70%, a do Rio Grande com quase 80%, com um pouquinho mais de 80%, Alto Cotia com um pouco mais de 52 e Rio Claro com 57. O Cantareira é o Rio que Rio Claro mais... não é o que... Oi? Rio Claro não é o que zoou lá de lama lá? Não, Rio Claro você está confundindo com Mariana. Não, mas então, o nome do sistema hídrico lá que ficou contaminado é de Rio Claro, não é? Não sei, cara, não posso ver. Mas enfim, tirando esse monte de coisa aí, a gente não está esperando pra 2016, chegou a hora de que agora? Chegou a hora do que agora? É, chegou a hora dos nossos e-mails e recados das redes sociais, né, velho? Mas já? Tão rápido assim? Tão rápido assim, cara. Passou rápido. Até a próxima, negada. Alô? E aí, pessoas! Mais uma leitura de e-mails e recados das redes sociais frente à nossa nossa, a equipe de marketing que tava trabalhando horrores, colocamos na chibata, colocamos pra trabalhar duro em regime escravo. E aí, agora nós temos o que comemorar hoje, negada. Temos o que comemorar. Ai, caralho, desculpa. Eu tô dando risada do Robertão aqui. Numa onda de subidas, nossas curtidas chegaram a 368 e subindo. Caramba, 368 Facebook. Já, mano? Exato, 368. A polícia faz a gente já. Cuidado. É, não somos o aquele carinha lá do cabelo branco, mas é corre que a curtida vem aí. Oi? Nossa, essa piada foi horrível. Caralho, eu que tô bebendo aqui, o Jorge tá falando merda. Mas enfim, tirando as porcas. Vamos, que hoje nós temos 3 e-mails, um comentário no site e pelo menos um seguidor novo no Twitter, hein? Hoje tá delícia essa leitura. Hoje a gente não vai poder falar de todas as curtidas que teve na página, porque teve coisa pra caralho. Pois é, eu não atrevo, mas beleza. Vou começar aqui falando do comentário do site e do e-mail mandado, que foi mandado pela mesma pessoa, pela Hatay. Oi, Hatay. Hatay. O site não manda assim pra gente. Eba, Cavaleiros do Zodíaco. Ainda bem, Jorge, que esse CDZ não demorou. Se na próxima parte demorar, vocês sabem que eu vou encher o saco para mais cast de Cavaleiros do Zodíaco. Que a ceia de Natal, ceia, ela escreveu o personagem ceia, seja de muitas boas e que o ano de 2016 seja de alegrias e sucesso. Viva! Valeu, Natal. Valeu. E o e-mail dela. Enfim, que esse cast chegou. Bom, estou aqui para falar que quase morri de rir com esse cast. Eu assisti a Cavaleiros do Zodíaco, a Saga do Santuário em diante. Adorei completar o meu conhecimento sobre o anime. Me lembro de assistir Cavaleiros quando passava na Band. A Saga de Hades eu assistia e gostei. Adorei demais The Lost Canvas. Sou fã e assisti até metade, mas eu não terminei. Gostei. O filme A Lenda do Santuário quebrou meu coração porque eu tava esperando mais. Enfim. Vocês vão falar sobre os filmes dos Cavaleiros? É, acredite, Hatay, todo mundo tava esperando mais aquilo. Ah, eu até gostei, sabe? Eu levei em conta mais a aparência do que propriamente a história, né? Mas a aparência que tava uma bosta, a história era a mesma. A do filme, a animação? É, do filme e novo. E aquelas armaduras Transformers lá? Né? Então, por isso que eu falei, a aparência tava ruim, a história era a mesma. Na hora de morfar lá deles lá, tava zoado, mas eu acho que o visual ficou foda, mano. Não, ficou bonito, mas aquilo não é Cavaleiros. É. Aquilo lá é mistura de Cavaleiros com Final Fantasy, velho. Ficou legal. Tá mais pra Transformers. Enfim, continuando em meio da Hatay aqui. Cavaleiros do Zodíaco não é One Piece, mas tem um monte de coisa pra falar. One Piece tem muito mais, beleza. E a diferença é que Cavaleiros é bom, né? Continuando. Que 2016 seja de sucesso para todos. Menos loucura pro Zé em 2016. Eu acho que o Zé bebe bebidas alcoólicas antes de gravar o cast. Não vou nem falar nada que eu tô ficando bêbado aqui. Tirando isso, que eu tenho medo dele. Enfim, não é medo, só acho que ele é louco. Tô louco, parceiro. O Zé é louco, isso é certeza. Pelas coisas que ele escreve no grupo, certeza que ele fica bêbado 24 horas. Olha, olha o Zé com a imagem. Olha a imagem que o Zé passa. Eu sou um cara totalmente sério. Só que não, né? E me vendo... Não, é que, assim, eu trabalho num lugar muito formal, assim, muito chato, entendeu? Aí vocês estão na força com o seu vento. Exatamente. Continuando. Bom 2016 e sejam felizes. Beijos a todos. E meninas que curtam cultura japonesa, participem do WhatsApp. São um bando de loucos, mas as conversas são boas. É, realmente, tá precisando de mais meninas ali. Isso que disse! Meninas, mandem currículo com foto pro Jorge que ele tá desesperado. Vamos pro projeto 2016, nós vamos achar uma mulher pro Jorge. Vamos. E a... vamos lá, temos aí o e-mail do Tomate. Álvaro tem as. Não, e-mail não, a gente tem uma Bíblia. Ele fez o e-mail do ponto de vista do Tyrion, depois ele fez. A... É. Vamos lá. Bom dia, senhores. Boa noite, boa tarde, sei lá. Depende da hora que você tá escutando. Sou Guilherme, 30 anos, moro em Jacarezinho, Paraná. Não sei onde fica isso. É perto aí, Álvaro? É pertinho, pertinho. Cara. Conhecido com minha casa. A galera me conhece como Tomate. Eu ainda tenho que entender porque desse apelido dele, mas tudo bem. Ele é policial militar com profissão e colaborador do Animesphere nas horas vagas. Falando nisso, a gente tem que chamar ele mais pra gravar. Exato. Acabei de ouvir o cast 21 que fala sobre o início dos saudosos Cavaleiros do Zodíaco. Primeiramente, já começo defendendo a memorável luta na Casa de Peixes. Ô louco. O signo mais forte. Ah, ele é de peixes. Né? O signo mais forte, porém mal compreendido. Sejamos mais sinceros. Bruxo. Sejamos sinceros, se o Afrodite já tivesse iniciado a luta com suas rosas brancas, a saga dos 12 casas já terminado ali mesmo. Fato, né? Porque todos eles, não, se eles tivessem iniciado com a... Desculpa, se todos os Cavaleiros de Ouro tivessem começado a lutar a sério contra os de bronze, eles não teriam passado nem do Mu. Né? o Mu mesmo, o Mu não tinha passado ninguém. Vamos ver, as 12 casas tinha terminado ali. O fato de eu ser de peixes não interfere muito nessa opinião. Aham. Acreditamos. Imagina. Pois bem, é de longe um dos melhores episódios, tanto pelo conteúdo como pela maneira que foi abordado. Por um momento achei que iriam falar só da Batalha de Leão, igual na extinta TV Manchete. É que a gente demorou um pouquinho, né? Era pra fazer aquele negócio, né? Porque voltava. Não li o mangá. Acho que falta algo que falta na minha coleção. Mas com certeza o anime não nos deixou a desejar, apesar das inúmeras mudanças citadas no cast. É que tem coisa pra caralho que mudou de diferente ainda. Pois do é. Anime pro... Lembro que na febre da época eu brigava com meu pai pra passar a TV pro HF pra ir nas férias de domingo. Nas feiras? Peraí. Lembro que me brigava com meu pai para passar pro HF para poder assistir e ia nas feiras de domingo comprar os bonecos falsificados por R$5. Nunca tive da Bandai. Me falta o Shura de Capricórnio e o Cinza com a armadura nova, que guarda até hoje com as suas devidas caixas como se fosse um tesouro. Mano, eu também brigava falar, muito aqui. Meu, eu brigava muito aqui em casa para mudar pro HF também. Eu vou falar só uma coisa muito triste. Eu nunca tive nenhum bonequinho dos Cavaleiros. Eu tenho até hoje ainda. Musiquinha triste no fundo. É. coloca o tema do Hulk aí. Só que eu tinha os bonecos do Inspector. Isso era mais foda. Eu tive alguns bonecos do Cavaleiros daquela primeira versão Clothing, tipo, da Bandai, que ainda não era nem Bandai, era uma outra marca. Não, era Bandai. Já era Bandai? Mas enfim, eu tinha alguns deles com aquele que eram aqueles bonequinhos com sapatinho de ferro. É que tudo começou pela Bandai. A Bandai que resolveu patrocinar o anime pra poder virar boneco. Então, pra eles ganharem dinheiro. Pra eles ganharem dinheiro. E se fôssemos analisar naquela época, éramos todos iguais sem internet. A cada cavaleiro novo, uma surpresa. Cada um querendo ver o cavaleiro representante do seu signo. A agonia quando chegava na Casa de Leão e voltava no início. Aí, ó, você voltou milhares de vezes. Exatamente. os incontáveis meteoros de Pegasus e os movimentos de cisne realizados durante a infância. CDZ abriu uma porta para o porta no Brasil que a Zillion ou Zylion? É Zillion. Não, né, não havia conseguido. Eu não sei o que é Zillion. É Zillion. Que é velho aí. É um de nave. É um anime de nave, é. Ah, verdade. E. Lembrei. E passado na Globo, nunca iria conseguir mesmo. É, a Globo já tem a fama de tesourar muitos animes quando passava, né? Pô, imagina, Dragon Ball a gente viu isso. Né? Dragon Ball eles começaram direto pela saga de Buu. Pokémon eles cortaram no meio do caminho. Pokémon passou na Globo? Passou. Eu não lembro. O extinto programa da manhã da Angélica. Nossa senhora. É, vamos lá então, continuando. Tanta coisa pra falar que nem consigo coordenar as ideias. Em relação à quantidade de imagens, ser da década de 80, realmente assistir hoje é um sacrifício. Ainda que depois que saiu quase 15 anos depois a saga de Hades com uma qualidade excelente. Realmente, cara, é. E a qualidade, assim, a qualidade do Cavaleiros da década de 80, 90, meu, é sofrível, velho. Não, é duro de assistir hoje em dia, cara. Aquilo é muito feio. Meu, mas você pega a saga de Hades, velho. Lost Canvas, inclusive, também. Meu, a animação é linda. Não, se você... tanto os novos, né? O Omega e o Soul of Gold, a animação são boas. É ótimo. Parece que a história não é lá aquelas coisas, mas a animação é linda, cara. Ah, eu assisti os dois primeiros episódios do Omega e eu até que gostei. A gente vai ter um cast pra falar só sobre o Ômega, mas o Ômega é complicado, cara. Ele não é ruim, mas ele também não é nem um pouco bom. Que foi? Não fede nem cheira? Sei lá, é que ele mudou muita coisa. Foi muito estranho. Você vai assistir, você vai ver. Beleza. Né? Continuando. Não lembro de terem falado dos Cavaleiros de Aço. Acho que pulou isso, mas por querer. Sei que são fillers, mas estavam lá. E não me lembro bem, a China de Cobra é realmente mais forte que o Seiya no início. É, ela é de prata. Mas o Cavaleiro de Pegasus derruba a máscara dela. E aí o detalhe, ela não quis mais lutar. Corrija se estiver mais errado. Ela... Claro, depois que ele quebrou a máscara dela lá, ela caiu de amores pelo Seiya. Tipo, o único que conseguiu quebrar é a minha máscara. Não, tem um esquema que se um cavaleiro vier o rosto de uma amazona, ela tem que casar com ele. É, ou ela mata ele ou ela se apaixona. Ou ela tem que casar. Então, ela... É mais uma que caiu na pilha do Pegasus, né? É, o Pegasus é o maior... Bom, já falei demais. Um grande abraço a todos e parabéns. Atenciosamente, Guilherme. Uma fita cassete... fita cassete do Rap do Zodíaco. Eu tenho CD ainda. Eu também tenho CD. E agora, o Atrasildo mandou um e-mail faz uns 20 minutos... Trazendo nada, ele mandou nos 45 do segundo tempo aí, tá? Né? Só esperando ele. Zé, faça questão de ler o e-mail do Chico aí, por favor. Antes de ler o e-mail dele, eu tenho outro e-mail aqui pra ler aqui. Oi? Como assim? Eu recebi outro e-mail aqui, ó. José, 26 anos, pô, aqui, ó. Tá bom. Podcast, né? Deixa eu falar um pouquinho de Cavaleiros, né, poxa? Uma coisa que eu fiquei abismado. O pessoal fala, então tem um fã de Seiya aqui. Mano, eu sou fã do Seiya pra caralho, velho. O Seiya é um cara complicado, né? Ah, mano, eu gosto, cara. Eu gosto dele mesmo. Não, é que ele é... Você pega aqueles atores muito overacting, ele é total, saca, né? Então... Mas isso aí é anime dessa época, era tudo assim. É porque, né, ele é o protagonista, né, então... Não, tudo assim não. E o Hakusho não é. Sabe por que o Hakusho não é? Por causa de um trabalho excepcional da dublagem do Yu Hakusho aqui no Brasil. Não, mas é que eu falo assim também, é porque no Yu Hakusho, os quatro eram protagonistas, não era só o Yusuke. Exato. Mas então... Nos outros, Seiya e os seus amiguinhos. Seiya e seus amigos estão invadindo o santuário. Mas mesmo assim, se você for ver, eles davam muito espaço para as lutas, tipo, do Yoga, do Shiryu. Não, davam sim. Só que, tipo assim, no final sempre virava um negócio tokusatsu, né? Era sempre o Seiya que resolvia tudo. Exato. Vamos analisar pelas sagas. Final das 12 casas. Quem desferiu o golpe final no Saga antes de tombar? O Seiya. Atena. No nosso momento. Atena. Foi a Atena. Momento não foi Capitão Planeta. A única coisa que eu não gosto é o que, tipo assim, qualquer coisinha, só confiar em Atena que tudo dá certo, tá ligado? Cara, eu tava jogando esses dias o novo jogo dos Cavaleiros lá. Uhum. E tem o. Eu tava conversando com o Jorge no Bootcamp. A gente tava falando, cara, a Atena não faz porra nenhuma. Nunca fez nada. Ela chega a lutar na saga lá do Hades? Não. Não, ela veste a armadura, mas ela defende e tal, mas não chega a fazer muita coisa, não. É, se for jogar Atena pra um jogo de RPG, eu diria que a Atena é a healer. Não luta, não se envolve na porrada. É nem isso, acho que ela é o buffer, né, mano? Que ela faz lá. Confiança de Atena lá, a habilidade dela. Uma barra. Ela vai mais 100% em todas as. A única coisa que vale a pena você ser cavaleiro de Atena é no RPG, que no RPG os cavaleiros de bronze e os únicos cavaleiros que evoluem eram os cavaleiros de Atena. Cara, era muito sacanagem. Se você quisesse começar como cavaleiro de ouro, você só ia ser cavaleiro de ouro. Se você fosse cavaleiro de bronze, você podia passar por todos. Virava até cavaleiro de ouro. Você ia evoluindo. Ok, né? E outra coisa. Ah. O Miss de Lagarto, mano, era muito ridículo. Era isso que eu queria falar. Meu Deus do céu. Que bagulho, mano. Miss de Lagarto. Possível discípulo do Afrodite de Peixes. Sei lá, mas ele era um ser muito, sei lá. Um ser de muito, caráter muito duvidoso. Muito, muito de lagarto. Né? Mas então. Falar em lagarto. Falar em lagarto, deixa eu ler o e-mail aqui. Fala aí, pessoal da Minifera. Venho aqui parabenizá-los pelo último podcast de Cavaleiros. Sou mega fã do anime e curti muito a forma que vocês abordaram o anime. A participação do Andrei foi excelente e achei que agregou muito. Estou aqui ansioso pela parte 2. Eu vou ler tudo que for Cavaleiros, eu vou ler como Cavaleiros de Sidônia. Achei de rir com alguns comentários sobre certas cenas bizarras que acontecem. Mas eu curto isso no anime. Parece ser uma galhofada levada a sério. Ah, mano. A primeira temporada, mano, tem uns negócios que é absurdo, cara. Não, principalmente por erro de dublagem, cara. Pô, você não dublagem não, ali, não é isso, fazia. A gente frisou um negócio desse no cast, que é do tipo, todo mundo falava que só tinha armadura de Sagitário. Aí depois quando fala que tinha mais 11 cavaleiros de ouro, minha nossa, é uma... Não, e o pior é que era assim, descobriram que tinha mais 11 cavaleiros de ouro. Só que tinha cara ali no meio ali que era aprendiz deles. Então como que o cara não sabia que existia? Não, mas no anime não era, né, cara? No anime... Mas ó, que nem o Yoga e o... E o Shiryu. Não. O Yoga e o cara dele de... No anime era o Cavaleiro de Cristal. Sim, o Cavaleiro de Cristal, só que quem era o mestre do Cavaleiro de Cristal era o... Era o Kamo, só que não era... Kamo de Aquário. O cara tá te treinando aqui, eu nunca falei durante o treinamento quem que era meu mestre, né? É muito estranho isso. Não, mas então, tipo, como é que chama? O Shun sabia também, porque quem destruiu a ilha da ilha de Andrômeda foi o Miro, né, de Escorpião. Então, como que os caras... Os caras, né... Sem contar que o próprio Shiryu foi treinado pelo Cavaleiro de Ouro de Libra, cacete. Então, mas o Mestre Doku lá, ele tava zoado também, né, Mestre? Não é que ele tava zoado, ele tava sob uma técnica chamada Misopetâmenos, que ele reduzia... O tanto de batimentos cardíacos de um corpo de um ano de um ano para um dia, por exemplo. Ele passava um ano com o coração batendo como a quantidade de batimentos por um dia. E para o corpo dele, o que foram 243 anos foram 243 dias. Ficou tudo enrugado. O problema é que em 243 dias ele virou uma ova pássaro. É, mas aí é o efeito colateral da técnica do misopetâmenos, né? Eu só não entendi o porquê que ele diminuiu. Ah, aí eu já não sei, mas... É porque não chegava sangue nas extremidades. É. Aí depois você pode ver que quando ele foi lutar contra o Shion, ele assumiu a forma verdadeira. Eu sei, mas é que ele não precisava ter virado o Mestre Yoda, né? Vai ver que o... Que fizeram o desenho em reação disso, né? É, fizeram o desenho em homenagem a Star Wars, pô. Não é difícil. Também acho que não é difícil, não. Continua aí, Zé. Mas que seja. Onde eu tava aqui? Ah. Trago aqui alguns fatos que são interessantes que não foram citados. Todos os cavaleiros que foram atrás das armaduras de bronze são filhos do Mitsumasa Kido. A gente falou isso no cara. A gente falou a exaustão, isso aí. Ô, ligeirão, cara, hein, macho? Isso no mangá. Ah, tá. Aí no mangá, né? Porque no anime, eles são... É tudo adotado, né? Não, eles são só pertencentes ao mesmo orfanato que é do Mitsumasa Kido. Ah, tá. Já no mangá, são todos filhos do Mitsumasa Kido, cada um com uma mãe diferente. E esse cara era um filho da puta, porque se ele botou mais de 100 pessoas no mundo e só voltou 12, 13. Não, aí ele coloca aqui, ó. Ou seja, é o Mr. Catra da ficção. É quase isso mesmo. Não, e o cara tinha dinheiro, então era fácil estar em vários lugares do mundo em cada dia. Então o cara é o maior rei do One Hit and Go, né? Porque, puff, já era, né? Ou não, né, parça? Ai, às vezes, né, o cara foi várias vezes lá, né? Continua aí, Zé. Várias tentativas. Aqui. Sempre achei bizarro o lance do Yoga com a mãe dele, pelo fato de ela estar congelada e não envelhecer. Imagine daqui a alguns anos o Yoga velho visitar a mãe e ela com aparência jovem. É pior, né, velho? Não, mas, cara, isso daí tem lógica. Porque, assim, a mãe dele tá num barco debaixo do mar da Sibéria. O mar da Sibéria é gelado para caralho. É, mas ele precisou passar por um negócio meio Star Wars aí. Ele precisou matar quase saiu spoiler aqui. E, meu... Fala aí, mano. Matou? Não, mas aí o que acontece? Não, é que, tipo, é que tá tudo bem. O filme já passou, não tem problema. É que ele precisou passar pelo... Quem mandou o raio lá foi o mestre dele. Ele precisava tirar os... parar com aquele sentimento com a mãe dele pra ele poder ir pra frente. Não, mas isso daí foi na luta na batalha de Akari. Eu tô falando, pô, em relação à própria mãe do Yoga, ela tava num lugar onde ela não... O corpo dela não deteriorava porque era conservado pela água fria. E sal, né? Porque é no mar. Exato, é uma espécie de criogenia, velho. É isso que eu tô tentando dizer. Mas eu acho que decompunha também, velho. Sei não. Quem... Não, eu acho que sim, aí... mas acho que tinha um... Deve ser um processo bem mais lento. Os peixes a comer tudo. Enfim, continua aí, Zé. Isso só pra deixar registrado, que aquela cena do Shun e Yoga não é tão vergonha alheia no mangá. No anime ela foi bem exagerada. Ui, não, com o meu corpinho aqui. No mangá ele simplesmente deita do lado, não é tão daquele jeito, encoxando ele. Exato, no mangá ele só deita do lado e queima o cosmo. Mano, já não era mais só acender a fogueira? Hã? Não era mais só acender a fogueira do lado? Era! Eu nem falo mais nada, vai. Jorge, agora vou ter que ver outro anime pra poder fazer aquele crossover maroto, hein? Abraço a todos e até a próxima. Ah, se esconde, Zé, estão procurando você. Olha aí, cuidado. Valeu, Chico, aí pelo e-mail. E, continuando aqui a questão, vamos agora para o Twitter, meninas. Twitter. Twitter. Quando saiu o episódio 21, o passado, ele, meu, o Andrei tava louco, pirado na batata, só curtindo e retweetando o episódio. O Airechu, como sempre, curtiu. O Podflix também mandando bala. E por fim ganhamos um novo servidor. Servidor não, porra. É um seguidor. O Marcelo Ferreira Roque. Olá, Marcelo. Do arroba Marcelo Avril 22. Ninguém disse que ele é fã de Avril Lavigne, né? Mas beleza. Ah, oh, meu Deus. tudo bem, né? Não é todo mundo que é. Não, mas Avril Lavigne perto de muitos desses pretensos rocks aí, até que mais ou menos. Continua sendo uma bosta, mas tudo bem. Mas enfim, seja bem-vindo à bagunça aí, Marcelo. E fala se esse Avril aí é de Avril Lavigne. E Zé, agora é a sua vez, velho. Brilha com a ação de marketing, velho. Cara, 2015 acabou. 2016 vem aí. Vem aí o 2015. 2016. E temos nossas metas a atingir aí, cara. Temos metas a atingir. Você vai ficar repetindo tudo, né? Eu vou ficar repetindo tudo. Não, então vou falar igual voz de palestrante motivacional, tá ligado? Palestrante motivacional. 2016. 2016. O ano. O ano. Em que o Animesphere. Em que o Animesphere. Atingirá. Atingirá. 3 mil downloads. 3 mil downloads por cast. Nossa meta é multiplicar por 10 a quantidade de curtidas da página agora até o final do ano que vem. Meu Deus! Não, multiplicar por 3 tá fácil. Por 10? Por 10 é que são elas. E aí, Zé? Notícias da nossa equipe de marketing? Cara, estão trabalhando igual o escravo chinês, tá ligado? A meta é o seguinte: multiplicar vezes 10 o resultado desse ano. E foi, velho. A meta é duplicar a meta? É, a gente vai deixar a meta em aberto. Quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Beijo, Dilma! Ai, ai. Enquanto a gente conversava, chegamos a 371 curtidas. Ai, ai. Cara, é muito gratificante isso, porque é retorno, né? A gente faz as coisas pensando nos ouvintes, no pessoal que curte a página, e vê assim, esse retorno, essa galera crescendo aí, né? Porra. E aí, se tornar ouvinte, mandar e-mail. É, o que a gente pede é isso, né? Tipo, não vai só curtir a página do Face só por curtir. Escuta a gente também, né? Se der, manda e-mail. Quiser xingar a gente, quiser xingar o Zé, não tem problema não. Só manda e-mail. Participa. É isso aí. A gente tá planejando um monte de coisa pra 2016. A gente, principalmente nesse cast aí que você acabou de ouvir, a gente falou bastante disso, sobre isso. Aham. Uh-huh. E, meu, o que resta agora é desejar pra todo mundo uma ótima virada de ano e que o 2016 seja um ano de muito sucesso pra todo mundo. Exato. 2016 vai ser um ano ótimo pra gente, a gente vai fazer muita coisa. Agora, cara, eu gostaria de agradecer aí vocês dois, cara, porque, meu, foi um ano muito firmeza, cara. Cara, foi um ano de que eu conheci dois irmãos. Eu não tinha. Pô, o irmão mais velho. Tinha, cara. Olha aí! Ah, mas valeu, meu, cara. Foi uma honra o Jorge ter chamado no primeiro. Aí logo em seguida já conheceu o Zé também. Então, porra, tamo aí desde o primeiro. Nós três, hein, mano. Né? Meu, agora eu tenho a dizer, porque assim, vocês dois embarcaram numa loucura minha. Eu tava triste pra cacete, porque eu tinha perdido o podcast que eu tava fazendo antes, alguns meses antes. Vocês embarcaram na minha loucura e aí já se vão 22 episódios desde abril. Meu, pra caralho, mano. Né? Sem contar que assim, o meu podcast anterior morreu no episódio 20. Imagina a minha alegria quando veio o episódio 21. Quando veio o episódio 20 de Knights of Sidonia, olha que alegria, cara. Não, o 20 eu ainda tava meio conformado porque chegou ali. Aí veio o episódio 21. Mano, o primeiro episódio 21 que eu fiz, velho. Jorge, quando chegar no episódio de um ano, você paga pizza pra gente. E pago mesmo, não tem pizza não. Pro Jorge, pro Lain Jacarezinho. Não sei, não, vai, o Álvaro não sei vai se ano que vem. Não sei se ano que vem eu vou estar aí. Vou ver. Ah, eu espero que você esteja. A gente marcar. Então, cara, eu tô aí, tô pensando, né? Vamos aí. Tô e pensando em voltar. E eu dou força, velho. Vem pra cá, velho. Vem pra cá, Maori. Eu falo um negócio bem de coração agora. Eu ouço podcast faz mais ou menos uns 7, 8 anos, velho. Por aí, mano. Eu ouvia mais podcast gringo pra treinar inglês, tá ligado? Uhum. E, mano, eu sempre tive muita vontade, cara. Muita vontade de fazer podcast. Ah, cara, quando o Jorge me chamou, eu falei, nossa, por favor, me chama, porque... Não, então, o dia que o Jorge chegou e falou lá no grupo da CC no WhatsApp, mano. É. Falou, não, alguém quer participar do cast aqui de Dragon Ball, mano? Eu falei, meu, na hora, bora. É, eu ainda tinha chamado o Álvaro, assim, de particular, Álvaro. Tô a fim de... Isso não, começou assim. Pessoal, tô aí fazendo um projeto novo, vou criar um novo podcast. E ainda cogitei uns nomes antes que não deram nada a ver. Uhum. E aí eu chamei o Álvaro pra ser elenco fixo desde o primeiro. Mas aí eu pensei, pô, vou precisar de mais alguém pra poder fazer o primeiro episódio. Chamei quem? O Zé e o Madeira. O episódio 1 foi aquela bagunça gostosa, velho. O episódio 1 foi uma coisa. Não podia Sim. ser diferente e falar de Dragon Ball, né, cara? Cara, o episódio 1, eu tava no hotel gravando à tarde, tendo que parar toda hora pra poder atender o povo lá e gravando ao mesmo tempo. Isso aí. E aí, como eu vi que o Zé respondeu bem comigo e com o Álvaro, já logo no episódio 2 eu falei, Zé, cola na grade pra ser elenco fixo. E aí você se arrepende até hoje, né, velho? Não, eu me arrependi do episódio 10 pra frente, porque você não para de falar de Fairy Tail. Desgrama. Ah, mas faz parte, cara. Isso aí é parte da brincadeira. Eu sei. Mas até, meu, assim, agora falando sério, não me arrependo de ter chamado nenhum de vocês dois. Eu acho que foi uma decisão acertada eu ter chamado cada um de vocês dois, independente da ordem que eu chamei. Porque cada um de vocês agregou ao projeto de maneira singular e única. Por mais que seja redundante isso daí, mas tá valendo. E, cara, assim, hoje em dia, eu não digo que o Animesphere é o podcast do Jorge. Eu digo que o Animesphere é o podcast do Jorge, do Zé e do Álvaro. Porque vocês abraçaram com tal empenho o que eu chamei vocês, que hoje em dia não é só meu. Podcast da Garela. É o podcast. Ai, ai. E vamos pra cima, mano. 2016 tá aí, a gente vai arrebentar, mano. É o ano que a gente vai passar o Nerdcast. Opa! Se a gente não passar, só chegar perto já tá ótimo. Nossa, se a gente chegar perto, já vamos estar ganhando milhões de reais. Vamos ganhar, oi! Tem de uns aí que se acha muito, a gente vai passar fácil. Nossa! Mano, quando acontecer isso, eu vou dar risada demais, velho. A gente vai passar alguns cash aí. Bom, ai, o que resta depois dessa leitura de e-mails gigante, que foi a maior de todas... Ah, mas vale a pena, é a última do ano. É, vai compensar o tamanho do cast, né? É. De resto, eu só tenho a agradecer a todos vocês que ouvem o nosso podcast, a todos vocês que interagem com a gente, seja grupo do WhatsApp, seja Twitter, seja Facebook, principalmente Facebook nos últimos dias. meu, eu agradeço demais todos vocês por acompanharem as nossas ideias. E para 2016, eu peço, por favor, interage mais com a gente, mostra mais o que vocês gostam. Porque a partir daí a gente vai conseguir moldar o Animesphere mais, ainda mais com a cara de cada um de vocês. Um grande abraço no todo o coração de vocês e boa virada de ano. Até a próxima. Feliz ano novo, galera. Um abraço, feliz ano novo. Ah, e só pra não esquecer, a gente tem que dar um salve pro Leme, que o Leme foi. Se coloca aí, coloca Motorhead, deixa tocando no alto. Infelizmente, né? A gente perdeu o Leme aí nos seus 70 anos. O Leme Kilmister, baixista e vocalista do Motorhead. E essa leitura de e-mails, esse cast a gente dedica a ele, né, velho? E a todo mundo que a gente perdeu aí nesse ano aí, que teve bastante perda. É, esse ano foi foda, cara. Puta que pariu. Mas pra dar uma lavada na alma isso aí, a gente coloca aí durante a gravação de e-mails aí, a trilha vai ser só Motorhead. E é música, cara. Isso aí. E assim... quando eu vi o tanto de gente que morreu em 2014, eu não achei que 2015 fosse superar, mas superou. Porra! Cara, morreu gente que não tava morrendo ainda, cara. Tá aqui lá, velho. Morreu gente que nunca tinha morrido antes. Não! Depois dessa eu tô indo embora, tchau. Um abraço, até mais. Alô? Pessoas, devido à empolgação do pessoal agora, no final deste podcast, esquecemos uma coisa que a gente devia passar para vocês, que por acaso é o nosso momento Javex. Então, aí vai. Lembrando aí que você que é old school e que gosta de comentar com a gente em todo tipo de postagem que a gente fizer, basta acessar o site www.farifalcon.com.br. Você também pode mandar e-mail pra gente, contato@farifalcon.com.br. Você que gosta de estar sempre aí junto com o povão e que sempre gosta de estar antenado com a fofocaiada da negada, basta achar a gente lá no Facebook, facebook.com/animesphere.podcast. Ou se você quiser achar a gente através do Facebook, basta digitar Animesphere na barra de busca e você acha facinho. Pra quem gosta de 140 caracteres, é mais descolado e tals, basta encontrar a gente no Twitter, @ff_animesphere, FF por causa do quê? FF por causa do site. E lembrando dos nossos parceiros agregadores de podcast, começando pelo Podflix, que é sempre nosso parceiro, tá sempre tweetando os nossos episódios. O Golcaster, que sempre está postando na página deles o conteúdo do nosso feed. E o Ouvindo Podcast, que não só ele posta para a gente no Facebook, como no Twitter, e também nos e-mails que eles mandam para os ouvintes que se cadastram lá com eles. Isso daí é legal pra caramba. E agora uma novidade que veio um pouquinho depois da gravação desse podcast. Nós temos um parceiro novo, que é ninguém mais, ninguém menos que o Juba, lá do J-Wave. Somando-se a ele, nós temos os nossos grandes amigos aí, os Dudes, que são gente boa pra caramba. Um abraço, Andrei. Aí temos o Danilo, do 3-4 Cego. E temos o pessoal do Weeaboos, que sempre estão colocando o link nosso a cada episódio que a gente posta. Então a única coisa que eu tenho a dizer a vocês agora é um grande abraço a todos vocês e um feliz ano novo a todo mundo. Um grande abraço.